Ai dos que buscam ajuda, nos cavalos do Egito vão, confiando em força e poder, mas o Senhor é nossa salvação. O Santo de Israel é fiel, no seu braço encontramos paz. Ele se levanta em nosso favor e nos guarda, jamais nos traz. Como aves que voam, vem nos amparar, com sua mão poderosa nos faz sempre triunfar. Cai a força do homem e o ídolo se desfaz em ti, Senhor, confiamos em ti, nossa paz. Os egípcios são carne e não tem poder real. Quando o Senhor estende a mão, cai o forte, cai o mal. Como o leão que ruge, ele peleja por Sião. Nosso refúgio e fortaleza, em ti, Senhor, encontramos direção. Como aves que voam, amparar, com sua mão poderosa nos faz sempre triunfar. Cai a força do homem e o ídolo se desfaz em ti, Senhor, confiamos em ti, nossa paz. Confiamos em ti, nossa paz.